E outro olho vai desmanchar toda a pintura. Ela pode rodopiar e mudar de figura. A paloma do seu mirar vira miura. É na soma do seu olhar que eu vou me conhecer. Pensamos em nos casar em Puerto Rico.